no próximo Oriente, para lá do horizonte. عشقه والآخر لم أحسبه من الأحياء Thank you. Viagem, o mundo ficando para trás. كم يلحق em viagem, navegando ondas orientais. Thank you. no próximo Oriente, sozinhos com a música. Bhagavati Stuti Prata Smarami Sarodindu Kadu Chalabham Sadaratna Vanamakara Kundala Harabhusham Prata